ti descanso. Cada laço e cada vida, teu amor é a nossa escolha, nos unindo em comunhão querida. No casamento a tua graça nos ensina a amar e a servir. Que a paz reine em nossos lares e juntos possamos te seguir. Viver em teu amor é mais que um mandamento. Nos ligamos em oração, guardados em teu sentimento. Oh Senhor, venho a ti, em unidade quero estar, viver em teu amor. É o nosso maior lar. Se o mundo traz tribulações e nossos olhos se desfazem, em ti encontramos a razão para amar e nos abraçarmos. Cada um em sua vocação, fomos chamados para a paz. Teus filhos, Senhor, são santos. Em teu plano somos eficaz. Viver em teu amor é mais que um mandamento. Nos ligamos em oração, guardados em teu sentimento. Oh Senhor, venho a ti, em unidade quero estar, viver em teu amor. Oh, que o tempo não nos separe, que em ti, Senhor, possamos crer. Cada coração em ti se une e juntos queremos viver. Viver em teu amor é mais que um mandamento. Nos ligamos em oração, guardados em teu sentimento. Oh Senhor, venho a ti, quero estar.